Eu desejo a vocês um maravilhoso e um feliz sábado, amém? Convido que vocês se unam a mim em oração, e se vocês concordarem com a minha oração, vocês poderão dizer amém, ok? Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor nos chama a ouvir a Tua Palavra nesta manhã. Que a Tua Palavra tenha poder de mudar a nossa vida, e que nós possamos sair daqui limpos e perdoados dos nossos pecados. Fala ao nosso coração nesse momento, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no semestre passado, eu estudei uma matéria que se chama História do Adventismo, que trata do dom profético manifesto em Ellen White. E tem um livro que chama Mensageira do Senhor. Um livro muito interessante, se vocês quiserem ler. É um livro que tem aí 600 páginas. É um livro bem interessante, vocês encontram ele de graça na internet. Digitem lá na internet, Mensageira do Senhor PDF. Você encontra ele gratuitamente. Ou você pode comprar também um livro amarelo. Nesse livro, Herbert Douglas, que escreveu o livro, ele disse que Ellen White, ela tinha alguns textos prediletos para pregar para as pessoas. E eu fiquei muito feliz ao ver quais eram esses textos que ela tanto gostava de pregar. No Velho Testamento, ela pregava muito sobre Isaías. E eu também gosto muito do livro de Isaías, creio que vocês também gostam muito desse livro. E no Novo Testamento, ela pregava especialmente dois textos. 2 Pedro capítulo 1, que é a escada da fé em direção ao amor, e o texto que eu vou pregar esta manhã, que está lá em João capítulo 15. Vamos abrir a palavra de Deus. E esse capítulo realmente é muito interessante. Aliás, o livro de João, o Evangelho de João é muito especial. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João, o apóstolo, ele já era bem velhinho, estava ali com mais de 90 anos de idade, quando ele foi escrever o Evangelho. Quantas pessoas passam aí dos 50, dos 60 e acham que são inúteis? João não achava isso. João, com 90 anos de idade, estava escrevendo um Evangelho que fez a diferença na vida de muitas pessoas. Nós temos na Bíblia três Evangelhos chamados sinóticos. Sinóticos quer dizer da mesma perspectiva. Se você compara Mateus, Marcos e Lucas, eles são mais semelhantes. Agora, o Evangelho de João é diferente, especial, interessante. E especialmente a partir do capítulo 14, você tem ali as últimas palavras de Jesus antes dele ser crucificado. E João 15 está contido nesse contexto mais amplo. E olha só o que Jesus falou no verso 1. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. Se você vai para o livro de Isaías, se eu não me engano, capítulo 5, você tem ali a parábola da vinha, dizendo ali que Israel era uma vinha plantada pelo Senhor. Quem era Israel? Israel era designada a família de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó, aqueles que acreditavam em Deus, aqueles que perseveravam e que preservavam os oráculos de Deus. Diante disso, nós percebemos o quê? O verdadeiro filho de Deus, a verdadeira videira. A videira também ela é interessante. Eu e a Adriana, nós fomos para Bento Gonçalves nas férias dela. E lá é uma região de muita uva. Eles produzem muito vinho, muito suco de uva também. E a videira é uma planta exuberante. É lindo você ver as parreiras e ali aqueles cachos de uvas deliciosos. Interessante que a videira ela tem um tronco principal, e desse tronco saem várias ramos. Dependendo da forma como você coloca, um vai mais para cima, um vai mais para baixo, mas todos estão ligados no mesmo tronco. Essa é uma imagem bonita de quem é o nosso Deus, aquele que carrega em si mesmo todos nós. Um para um lado, outro para o outro, um de um jeito, outro do outro, mas todos nós estamos em Deus. Atos capítulo 17 diz que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Em Deus, porque nada existe fora de Deus. Mas essa imagem, essa alegoria da videira, ela quer nos ensinar algumas lições espirituais. E olha o verso 2, que interessante. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele, o Pai, corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Queridos, a vida cristã, ela não é uma vida infrutuosa. Só que muitas pessoas, elas têm um pouco de receio. Elas pensam assim: eu não conquistei nenhuma pessoa para se batizar esse ano. Eu não dei fruto. Eu não consegui atingir uma meta X ou Y. Eu não dei fruto. Mas será que isso é verdade? Pensem só. Por que eu falo o que eu falo? A palavra de Deus diz: a boca fala do que o coração está cheio. As minhas palavras são frutos dos meus pensamentos. São frutos. E todos nós damos frutos. Palavras, atitudes, relacionamentos, forma de encarar a vida, forma de encarar a Deus, forma de encarar a missão que Deus nos deu. Isso tudo são frutos. E Jesus fala assim: quem não der fruto, o Pai corta. Nós não gostamos muito dessa imagem. Nós gostamos sempre de ouvir que Deus vai nos aceitar, nos ajudar, nos salvar, nos levar para o céu. A gente nunca gosta da imagem: seremos cortados, seremos destruídos, seremos condenados. Agora, a Bíblia é clara: se não dermos fruto, seremos condenados. Porém, a Bíblia diz que aquele que dar fruto, o Pai poda. Comentando esse texto no Desejado de Todas as Nações, Ellen White tem uma citação que eu acho das mais bonitas dela. Ela diz assim: é o Pai que aplica a poda, e Ele não trabalha com um coração insensível ou indiferente. O que significa isso? Às vezes, Deus, Ele nos poda. Ele não nos dá o que a gente quer, da forma que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Ele nos poda. Mas é Ele que aplica a poda. É Ele que coloca limites do que a gente vai ter, não vai ter, vai conseguir ou não vai conseguir. Para quê? Para que a gente não se ensoberbeça. Para que a gente não ache que a vida e Deus são nossos servos. Essa é uma das razões pelas quais nós não temos tudo o que queremos. Agora, Jesus, Ele usa uma forma que é assim: você não dá fruto ou você dá fruto. Eu vou dar uma explicação diferente. Todos nós damos frutos, mas às vezes eles são bons ou maus. E aqui nós temos frutos. De um lado, os frutos da carne. Do outro, os frutos do Espírito. E eu vou fazer uma aplicação da seguinte forma. Na vida daqueles que prevalecem os frutos da carne, eles são considerados como aqueles que não dão frutos. Por quê? De onde vêm os frutos da carne? Eles vêm de Deus? Obviamente que não. Nós vamos ler daqui a pouco os frutos da carne. Com certeza eles não vêm de Deus. Se eles não vêm de Deus, quando Jesus diz aquele que não dá fruto, é aquele que não dá fruto bom. Aquele que não dá fruto de Deus. E vamos dar uma olhadinha aí nos frutos da carne. Gálatas 5, verso 19 a 21. Ora, os frutos da carne são bem conhecidos. Vamos ler todos eles. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias. Queridos, quem sabe você olhe para esse papel e você enxergue mais do que palavras. Quem sabe você enxergue áreas da tua vida, coisas que você vive. Eu vivo algumas dessas coisas aqui. Muitas vezes eu tenho defeitos, problemas, pecados. E quando Deus vem até nós, nesse sábado de manhã, para nos mostrar os nossos defeitos, porque aí estão escritos os seus defeitos, Ele não vem para condenar, acusar e dizer: agora vocês estão perdidos porque vocês têm esses frutos. Porém, Deus coloca diante de nós a nossa vergonha, para que a gente se arrependa e se humilhe diante de Deus. Quando você olha para essa página que está nas tuas mãos, e o que está escrito aí não é a palavra do Ezequiel, é a palavra de Deus, e você lê aqui a prostituição, a impureza e a lascívia. Esses três termos, eles se referem a um só pecado, que é o pecado da imoralidade sexual. Seja a imoralidade sexual praticada, a fornicação, o adultério, ou enfim, algum outro tipo de pecado relativo ao sexo, prático, sodomia, homossexualismo, etc. Ou também os pecados que Jesus falou que estão no nível mental, na mente, no coração. Nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada. Você pode até não acessar um conteúdo pornográfico literalmente ali na internet, mas você vai, anda na rua numa banca de revista, tem uma menina de biquíni, seminua, se insinuando. Eu estou falando do problema que muitos homens têm, que as mulheres se insinuam, mas quantas mulheres também não são atraídas pelos homens bonitos e másculos do esporte, da televisão e etc. E acontece que, infelizmente, nós estamos rodeados dessa atmosfera e nós muitas vezes nos deixamos levar por cobiças, nós nos deixamos levar por pensamentos e desejos e práticas que são frutos da carne: prostituição, impureza e lascívia. E nós precisamos encarar isso com vergonha, porque é uma vergonha que nós, que conhecemos o poder de Deus para a nossa salvação, estejamos deixando de lado a nossa salvação por causa de tão pouco. Todo sexo que há nesse mundo, será que valeria a pena a gente perder a nossa salvação por ele? Claro que não. Mas os frutos da carne vão muito além dos problemas com o sexo. Bom, a idolatria. Nós acreditamos que a idolatria é um problema do passado. Os homens eram muito idólatras e faziam um altar de pedra e, oh meu Deus, eu te adoro, me ajude. A Bíblia relata esse tipo de situação. Mas nós andamos pelo Brasil, eu conheço o Brasil, eu só não conheço o norte do Brasil. Já morei no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste. E você vê os ídolos para todos os lados. A Nossa Senhora daqui, Nossa Senhora dali. E se você não quer ir para os ídolos religiosos, você tem tantos outros ídolos que as pessoas adoram e colocam em lugar de Deus. Fruto da carne. Quantas vezes nós colocamos as coisas acima de Deus? Nós ficamos tão felizes. Se eu der 10 mil reais aqui para você, eu aposto que você vai ficar muito feliz. Mas se eu fizer uma oração aqui, Senhor, abençoa essa pessoa em nome de Jesus, você pode até ficar feliz, mas não tanto. Idolatria. Os frutos da carne vão além, a feitiçaria, né? Interessante esse problema da feitiçaria. A feitiçaria, ela está muito envolvida com esse outro fruto aqui, que é a inveja, né? As pessoas têm maldade, têm desejos maus e invocam, né, os seus demônios, os seus espíritos para fazer mal a outras. Feitiçaria, inveja, maldade. Os frutos da carne vão além disso. Inimizades, falta de amizade. Nós não podemos obrigar ninguém a ser amigo de ninguém. Se você não quer ser amigo das pessoas, bem, um direito seu. Mas sabe que ter amizade é uma coisa muito boa? Eu tenho alguns amigos e amigas na minha vida que, olha gente, já me fizeram muito bem, me fazem muito bem, e eu tenho certeza que continuarão me fazer bem. Uma vida de inimizade não é uma vida guiada por Deus, abençoada por Deus. Agora continua, né? Porfia é uma coisa semelhante. Porfia é também essa coisa de brigar, de raiva, de luta. Ciúmes. Ciúmes é uma coisa natural. Todos nós temos ciúmes das nossas coisas e das pessoas que nós amamos. Só que esse ciúme significa o quê? Que a gente ama, que a gente zela, que a gente cuida. Só que ciúmes, quando vira doença, precisa de tratamento, irmãos. Tratamento espiritual e, às vezes, tratamento psicológico também. Os ciúmes faz com que duas pessoas que estão juntas vivam separadas. Porque, na verdade, o ciúmes é o quê? Falta de confiança, falta de amor. A Bíblia diz, o amor não arde em ciúmes. E se a gente tem esse problema, temos que pedir perdão a Deus e transformação como qualquer outro problema. E buscar vencer, porque não adianta, Senhor, me perdoe pelo meu ciúmes, pela minha vaidade, pela minha prostituição, mas aí na hora de eu combater esses problemas, eu não faço nada. Então, é as duas coisas, o poder de Deus acima de tudo, aliado com o nosso esforço para vencer esses problemas. Mas a Bíblia fala de outras coisas, bebedices e glutonarias. Nós somos de uma igreja que, pelo menos na teoria, não bebe. De vez em quando a gente ouve falar aí que tem uns adventistas aí que bebe uma cervejinha, um vinhozinho, mas são infiéis. A gente não permite isso como igreja. Mas o problema da glutonaria é um pouco mais sério. Por exemplo, quem é muito magro, como não vê os resultados, né, do quanto come demais, às vezes desenvolve o hábito de comer demais. Fica com a mente empanturrada, faz mal para si, para o corpo e etc. Fruto da carne. Queridos, se são essas coisas que estão prevalecendo em nós, nós precisamos entender uma coisa. Vamos esquecer o céu e vamos esquecer a felicidade nesta terra. Se você olhar para esses frutos da carne aqui e você achar que realmente vale a pena trocar a felicidade e o céu por isso, continue do jeito que você está. Se você não acha, a Bíblia dá um outro caminho, que são os frutos do Espírito. Vamos virar aí a página. Vamos permitir que Deus vire a página da nossa vida e vamos olhar o que a gente tem que trocar? Então nós temos os nossos problemas, cada um conhece os seus. Problema com sexo, com ciúmes, com vaidade, com briga, com inimizade, com fofoca, com falar mal, com pensar mal, com fazer mal. Se você quer vencer essas coisas, você olhou para o espelho agora e disse, então peraí, estou mal, estou errado, estou indo para o inferno, estou me perdendo, mesmo conhecendo a Jesus, entre aspas. Você quer tirar essas coisas, então você tem que colocar algumas outras no lugar. E a maior delas é a primeira, o amor. Se você quer vencer os ciúmes, coloque o amor. Se você quer vencer o problema sexual, coloque o amor. Você quer vencer uma vida de atmosfera que pensa muito mal, faz muito mal, coloque o amor no lugar. Pode ser que não seja fácil, mas é o único caminho para a felicidade e para a salvação. A Bíblia diz que é um caminho estreito, poucos andam por ele, mas é o caminho da salvação. Só que o amor, ele tem uma atmosfera. E a atmosfera do amor é a alegria, é a paz, é a longanimidade, é a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Aqui estão os antídotos para todos aqueles problemas que nós manifestamos na nossa condição pecaminosa, dos frutos da carne. E agora a gente faz um pouco mais de sentido o que Jesus falou. Aquele que não dá fruto do Espírito, aquele que não ama, que não vive em paz, aquele que não tem domínio próprio, aquele que não tem mansidão, aquele que não tem amor, será cortado. E aquele que dá, também vai ter que crescer, porque o nosso amor, ele tem limite. A gente tem que crescer no amor. A nossa paz, muitas vezes, não é completa. Nós temos que crescer em paz. Da mesma forma, em bondade, em mansidão e em domínio próprio também. Que vai nos fazer vencer, então, por exemplo, a gula, que é o problema, né? O domínio próprio vai vencer essa coisa de beber, fumar, fazer, viver a vida desregrada. E a fidelidade, que também vai resumir tudo isso. Fidelidade a Deus. Nós estamos perdendo essa doutrina, irmãos. Essa compreensão de que nós temos que ser fiéis. Tudo é a graça me salva, mas então essa graça não transforma minha vida, não me ajuda, eu continuo sendo uma pessoa maldosa, ruim e tal, e estamos indo para o céu? Que conversa é essa? Agora, eu não vim aqui dizer para vocês que vocês não estão indo para o céu, pelo contrário. Eu vim trazer para vocês uma mensagem que mostra a extensão do nosso problema, os frutos da carne, e a solução, os frutos do Espírito. E vamos voltar a João 15, e Jesus vai continuar trabalhando essa questão de uma forma muito interessante. Jesus é um homem fantástico, mais do que homem, Deus que se fez homem. E ele diz assim lá em João 15, agora a partir do verso 4, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando a gente olha para os frutos da carne e para o fruto do Espírito, a gente percebe às vezes que a gente é mais inclinado aos frutos da carne do que do Espírito. E a gente fica desesperado mesmo. Peraí, então não tem salvação, não tem solução. E aqui Jesus vem dar o caminho, olha, permanece em mim, ora, estuda a palavra, tem comunhão com Deus, permanece nele, porque se você permanecer nele, ele vai permanecer em você. E então você dará fruto, porque sem Deus é impossível, irmãos, ser salvo, ser santo e ser feliz. Mas com Deus é possível ser santo, ser feliz e ser salvo. Olha que mensagem linda que Deus tem para nós. Mas Jesus continua, né? Vamos lá para o verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e queima. Querido, nós vamos trocar o céu pelo quê, meus amados? O que que vale a pena nesse mundo para trocar o céu? A Bíblia fala de um povo que trocou o céu. Vamos abrir a Bíblia em Jeremias capítulo 2. Nós vamos ler os versos 11 a 13. E a Bíblia fala de um povo que trocou o céu, irmãos. Trocou o céu por nada. Porque quem perdeu o céu, perdeu tudo. Quem perdeu o amor, perdeu tudo. Não importa o quanto dinheiro ganhou, quanto prazer ganhou, quanto status ganhou, quanto fama ganhou. Perdeu tudo. E Jesus falou isso. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas Jeremias, aliás, o livro de Jeremias, enquanto vocês acham aí, Jeremias 2, versos 11 a 13, é um livro muito interessante. É um livro que tem profecias assim pesadas, mas quando você vai para o capítulo 29 a 33, é um dos mais lindos da Bíblia. É impressionante. Mas vamos lá, Deus pergunta: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus faz uma pergunta desesperada. Que povo trocou seus deuses? Os povos ao redor de Israel tinham muitos deuses. Vocês conhecem os nomes de alguns deles, Baal, Astarote, etc, etc, etc. E aqueles povos adoravam aqueles deuses de madeira, de pedra, de ouro, de prata. E Deus fala assim: que povo desse trocou os deuses deles? E olha que aqueles deuses nem deuses eram. Agora o povo de Deus, do Deus verdadeiro, trocou a sua glória. Abandonaram o Senhor, que é a fonte das águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Deus é uma fonte de água que não para de sair água. Fonte de amor, fonte de perdão, fonte de paz, fonte de salvação. Não para de sair, eternamente. Mas o povo, entre aspas de Deus, em vez de estar na fonte, cavou uma cisterna. Podia ter acesso ao rio, a fonte da água, e cavou uma cisterna. Não, eu quero ficar aqui do ladinho. Vou cavar uma cisterna para eu ter a minha aguinha aqui que eu preciso. Eu não quero a abundância de Deus, eu quero só um pouquinho para me sentir salvo, para me sentir bem, para me sentir feliz. Só que essa cisterna que eu cavei não retém a água. A água vem e vai embora. A água vem e vai embora. E é assim muitas vezes com o Espírito Santo. A gente invoca Ele, Ele vem e vai embora. Porque a gente lembra que o Espírito Santo é santo. E a gente está preferindo os frutos da carne do que do Espírito. Mas Jesus, Ele continua e Ele nos fala. Agora vamos para o verso 7 de João 15. E essa é uma das promessas, irmãos, mais poderosas de Jesus. E eu quero que vocês escrevam essa promessa no coração de vocês. Olha só. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Irmãos, se eu conseguisse para vocês uma máquina, que vocês entrassem nessa máquina e digitassem tudo que vocês quisessem e vocês iriam ter, vocês já pensaram o que é isso? Tudo o que quiser. Agora, tem uma condição. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês. Por que que ele faz essa condição? Nós, por natureza, às vezes queremos muitas coisas ruins. Se eu pudesse ganhar tudo que eu quisesse, a primeira coisa que eu ia fazer lá era dinheiro. Trocar de carro, estou precisando fazer alguma coisa, então dinheiro é o que eu quero. E será que é o foco da vida? Será que Jesus nos ensinou, então, botar o dinheiro em primeiro lugar? Não. Então, o nome de Jesus ou a oração que Jesus nos diz, você vai pedir o que você quiser e você vai receber, não é um cheque em branco para você receber tudo que não presta, que Deus não dá isso. A Bíblia diz, pedi e não recebes, porque pedis mal. A Bíblia diz isso. Agora, se a gente permanecer em Jesus, as palavras dele em nós, pediremos o que quisermos. Isso tem dois significados. Nesta terra, enquanto nós estamos caminhando, os nossos quereres não são perfeitos e a gente não tem tudo o que quer, como eu já disse no começo. Mas, aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele vai nos dar. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, nós vamos pedir o que a gente quer, mas que está de acordo com a vontade de Deus. Você quer a salvação da sua família? Eu, humanamente, não vejo a salvação da minha família, mas eu quero. E, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, salva a minha família. Aí, depois, Jesus vai voltar, nós seremos glorificados. E ali, então, sem pecado, sem morte, aí sim você vai poder pedir o que quiser. Você nunca mais vai querer coisa errada mesmo. E muito mais do que a gente imagina hoje. A gente tem horizontes pequenos aqui nesse mundo, né? A gente pensa em dinheiro, em sexo, em poder, em status, em fama. Coisas tão pequenas. Deus tem muito mais. E quando nós chegarmos lá, nós poderemos pedir o que quisermos. E para terminar, nós vamos ler o verso 12, o verso 11 e 12. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Jesus nos disse essas coisas todas, irmãos. Mesmo condenando os frutos da carne, mesmo dizendo que aqueles que perseverarem vão ser destruídos, para que a gente tenha alegria de saber que o mal vai ser destruído. E que a gente tenha alegria de saber que se a gente buscar perdão, Ele perdoa. Se a gente buscar poder, Ele dá poder. Se a gente buscar salvação, Ele dá salvação. E o mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros. Pode não ser fácil, pode não ser o que a gente quer fazer, pode não ser o que a gente está fazendo, mas é o único caminho para o céu. E se você deseja estar lá, naquele grande dia da volta de Jesus, você pode tomar a decisão de encarar os frutos da carne e dizer, é assim que eu sou, é isso que eu tenho, é isso que eu quero, é isso que eu penso, é isso que eu sinto. E dizer para Deus, Senhor, eu estou cansado de ter um cristianismo sem poder, cristianismo sem amor, cristianismo sem fé, cristianismo sem Jesus e cristianismo sem salvação. E no dia que a gente fizer isso, irmãos, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e vai nos perdoar. E quando Deus nos perdoa, a Bíblia diz que Ele vai além e nos purificará das nossas iniquidades, ou seja, nos dará poder para ser diferente. Quem sabe, não da noite para o dia, não é da noite para o dia que você vai mudar tudo, porém, você vai mudar, se você quiser. E se você quer, eu peço que você venha aqui à frente para a gente orar agora. Se você quer mudar, se você quer se preparar para o céu, se você quer entregar os frutos da carne, quer desenvolver os frutos do Espírito, vem aqui à frente e nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração nesta manhã, Pai. Nós, Pai, somos tão incoerentes, Deus. Os frutos da carne tantas vezes prevalecem, Deus. A inimizade, a maldade sexual, os ciúmes, a vaidade, a ira, a fofoca, ou qualquer outra coisa que eu não sei, Tu sabes. Mas, Deus, nós temos vergonha do que somos, Pai, nos nossos pecados. E em nome de Cristo, nós queremos vir a Ti nesse momento, Pai, de coração aberto e quebrantado para Te pedir perdão, Deus. Perdoa o nosso coração, perdoa a nossa mente, o nosso caráter, nossos caminhos. E nos ensina, Deus, a amar as pessoas. E nos ensina a amar o Senhor. Que o Senhor faça uma obra bonita na nossa vida, Pai, e através da nossa vida também. Que essa igreja aqui, Pai, cresça em qualidade e em quantidade de membros, Pai. Que essa igreja aqui seja uma igreja viva, que Te adora, que canta, que louva, que busca o Teu nome e que encontra Jesus a cada dia, Pai. Nós pedimos pela nossa família também, Deus. Tua palavra diz que se nós permanecermos em Ti, nós pediremos o que quisermos, Pai. E nós queremos a salvação da nossa família. Nosso pai, nossa mãe, nossos avós, nossos primos, nossas primas, tios e tias, nossos irmãos e irmãs. E também, Pai, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas com quem a gente convive nesse mundo. Por favor, Pai, alcança eles, especialmente os que mais estão longe de Ti. E destrói o poder do pecado e toda a obra de Satanás, Pai. Que o Senhor nos faça fiéis e felizes. Obrigado por esta manhã de sábado maravilhosa. Nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.